O que você tanto esperou está diante de você. Novo Itamaraty. Agora sim chegou a evolução das marcantes. Itamaraty é marcante de verdade, meu amor. Vamos do caqueado da marcante pra galera. Um, dois, três.

desse jeito. É o Ivan arrebentando. Alô, Júnior, é a Silvia Marim. Ou não, ou sim. Espero por você. Abraço bem forte pra toda a galera do Flechão. Sim. Meu amigo Giovanni, o Adriano. Meu parceiro Felipe, o Neto. O amigo Tony e toda a comitiva da área curtindo marcante. Chegou a evolução das marcantes. Itamar. G1 das marcantes. Curtir marcante, a gente vai detonando pressão pra vocês. Um abraço pra toda a galera de Vigia que veio no piquenique, o nosso parceiro Galo. Todos os anos eles vêm pra festa aqui, obrigado pelo carinho, viu? Esse ano o Ita vem arrebentando o sucesso pra galera curtir a marcante de verdade pra você. Um abraço pro nosso parceiro também, aí que tá curtindo, o meu amigo Capela, ele, o meu parceiro Bad Boy também. Um abraço bem forte pra galera ainda do Mercantil, três irmãos, Pescaria, dois irmãos, toda a galera curtindo desse jeito. Foi? Foi tão de repente. Tudo. Tudo aconteceu. Eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. meus sonhos só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor. Linda em meus braços. E eu ando por aí, DJ Ivan. Da mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Eita, Júlia! R$5 pra chegar pra curtir. Pra curtir Marcante de verdade, pra tomar mozinha de boa. Curtindo o som das Marcantes. De boa, de leve, assim na manhã. Essa equipe, curtindo o som, eu vou. E o Ivo vai detonando pra essa galera. Show! Banda Fruto da Terra, a maior emissão de sua vida. Faz uma agora, vai! Ó, e mais um aviso, viu? A direção da festa tá avisando que se pegar a gente com bebida forte, além de tomar bebida forte, vai botar quem tiver com ela pra fora, tá legal? Tá avisado, tá dado o recado, você que tá com bebida forte aqui na festa. Eu faço de jeito. E os seguranças pegarem e vão colocar pra fora. Separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. E aí, Wallace? Duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. E aí, como é que é, Bad Boy? E essa mulher? Tô passando Bad Boy, abraça aí pra ti, maninho. Fica comigo. Eu tô cansada desse papo chato, tão DP. Eu ligo no... ela, juntinho misturado por ali, ó. Já tem um shot, viu? Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Aí como um louco, louco, louco, comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa. A evolução do som. Uma amiga que está do seu lado, não chore mais, amigo, pois você é lindo. São amores, amores que matam. Fala, terror. Itamaraty, o som das marcantes. Das marcantes. E vai, solta o som aí, meu DJ. DJ Ivan, solta som. Só se for agora no shot pra galera dançar, senhor. Muita na chapada, tocando shot pra galera, vamos shotear. Bora, Pés Boi. Meu amigo Pé de Boa, ele também, o Capela, toda a galera. Rapaziada, curtindo com a gente. Rapaziada aí, Mercantil, três irmãos também. Delirando teu olhar. Todo mundo junto e misturado ali, pode crer. Abração do Ivan pra vocês, viu? A lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte. Em uma viagem delirando. Atenção, Lulu, seu avô tá te procurando. Quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta roçadeira, que traz a flor que nasce do teu coração. E aí, Bragança, chapada assim! O horizonte, em uma viagem, delirando teu olhar.

animal sagrado. Serviu de transporte de Nosso Senhor quando ele ia para o Egito, quando Nosso Senhor é pirritotinho. Nosso patrocinador oficial, o meu parceiro Capela. Já que tem. O homem que faz aí o Festival da Latinha. Uma cruz nas costas. Ele e companhia da galera. Foi ali. Aí do Mercandinho, três irmãos. Um abração pra vocês aí, viu, galera? Por isso ele. Passando pé de boi também. Abraço pé de boi. Jumento, meu irmão. Peixaria, dois irmãos. O maior amigo do sertão. Ele é cheio de presepada, sim, senhor. Uma vez ele me fez uma, menino, eu não esqueci mais. Quando dá as primeiras chuvas no sertão, a gente planta logo um milhozinho no monturo da casa da gente. Porque dá ligeirinho, é milho doce. Dá ligeirinho, ligeirinho. Jumento cismou de ser meu sócio. Eu disse, eu pego ele. Quando ele invadiu minha roça, eu preparei uma armadilha. Cheguei perto dele e disse, comendo meu milho, hein? Vou lhe pegar. Ele balançou a cabeça, ligou as antenas. Trouxeu o rabo, trouxeu, deu quase disparou. Deu um pulo tão danado na cerca que nem triscou na minha filha. Correu uns 10 metros, fez meia volta, olhou pra mim e me gozou. Seu Luiz! Seu Luiz! Comi seu mi! E como, e como, e como, e como? E a sorte! Estamos trabalhando também com apoio vida, gráfica e malharia lugar, SJB São João Batista lá. E aqui ó, Mercadinho Três Irmãos, Expresso Gomes, Loja Mania de Vestir, Cafuringa também patrocinando a festa aqui hoje, Eletro Belém, Sérgio do Jibóia. Um abraço também pra galera que tá curtindo com a gente. Aí o meu parceiro Capela da Latinha, patrocinador também, Tio Diogo do Pinheiro. Vamos dançar! Pacote aí pra galera aí, viu, do Capela. Alô, galera do bar! Velho furado, fazia foram fofão. Triângulo enferrujado, pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. Novo Itamaraty.